Muito bom dia a todos. Quero agradecer naturalmente a vossa presença, em especial a dos senhores jornalistas. Nós faremos declarações iniciais e, em seguida, estaremos naturalmente disponíveis para responder às questões colocadas pelos senhores representantes dos órgãos de comunicação social aqui presentes. A Comissão Política do Partido Socialista de Ilhavo, órgão deliberativo a que presido, reuniu ontem com o propósito de designar o candidato a presidente da Câmara Municipal no âmbito das eleições autárquicas de 2017. O Partido Socialista, desde cedo, definiu este como o tempo do anúncio público do seu principal rosto na disputa eleitoral que se avizinha este ano, por considerarmos que os eleitores devem ter, da parte dos partidos políticos, todo o empenho no anúncio atempado dos seus cabeças de lista e das suas equipas, bem como no estímulo ao aberto e esclarecedor debate entre os diversos projetos políticos para o município. Hoje, o PS cumpre o seu papel na promoção de um processo eleitoral esclarecido. Tenho assim a honra e a enorme satisfação de, em nome dos socialistas de Ilhavo, anunciar publicamente que propusemos à Comissão Política Concelhia a designação de Eduardo Conde como candidato do PS a presidente da Câmara, tendo sido esta proposta amplamente acolhida, de forma entusiástica, pelos dirigentes do Partido Socialista e aprovada por unanimidade. Definimos como prioridade do PS a abertura deste à sociedade, tanto no debate de ideias como no envolvimento de independentes no nosso trabalho político. Nesse contexto, cedo entendemos que o PS em Ilhavo deve encarar a sua atuação na disputa eleitoral de 2017 como um momento de afirmação da cidadania partilhada, como forma de alargar a sua base de sustentação social e construir um projeto alicerçado nas reais necessidades e nos verdadeiros anseios dos munícipes de Ilhavo. Este foi o desígnio que presidiu à definição do perfil do nosso candidato a presidente da Câmara e que vislumbramos no percurso cívico e político do Eduardo Conte. O Eduardo Conte tem 55 anos de idade, é gestor, licenciado em gestão de empresas, tem um rico percurso profissional em organizações empresariais do concelho e da região. Desde jovem que se envolveu no movimento associativo do concelho, como voluntário e dirigente das mais diversas instituições locais e regionais, com vocação juvenil, cultural, desportiva, sindical e social. É um cidadão profundamente enraizado na nossa terra. Conhece as suas gentes e as suas forças vivas como muito poucos. Foi autarca, enquanto presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, durante 12 anos, membro daquela Assembleia de Freguesia, ou como deputado à Assembleia Municipal de Ilhavo, sempre lhe foi reconhecido por todos, pelos autarcas socialistas também, a sua capacidade de construir pontes e estabelecer bases de ação sustentadas no consenso entre os diferentes setores da comunidade, promovendo iniciativas e investimentos que consideramos modelares do papel de uma autarquia local. Dirigimos o convite ao Eduardo Conde para assumir este desafio, porque estamos convictos que a sua visão para o município é coerente com as prioridades estabelecidas pelo Partido Socialista de Ilhavo, com as propostas que temos avançado ao longo destes anos, com a nossa postura no combate político, mas também com o património histórico que guardamos da nossa intervenção ao longo das últimas dezenas de anos de vigência do poder local democrático, enquanto importante partido do concelho que somos. O Eduardo Conde dá garantias ao PS e aos munícipes, pelo seu percurso cívico e político intenso que descrevi, da sua preparação, como poucos, para liderar Ilhavo, da sua forte vocação para estabelecer desígnios com base no compromisso entre todos. Estamos convictos que o Eduardo corporiza características de prática política condizentes com os ideais do socialismo democrático ou da social-democracia, como preferirem designar, valores que orientam a ação do Partido Socialista. É uma honra para nós que o Eduardo Conte tenha aceitado o convite que lhe dirigimos e é com muito entusiasmo que o investimos como líder do nosso projeto autárquico. Agora é o tempo de lhe ceder a palavra, Eduardo Conte, o próximo Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus.